Rumo, estrada turva, som despedida, por entre lenços brancos de partida. Em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo. No telespaço, pousado em cores, no além. Lembrando, corpo celeste, meta, metade. Meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho e fim. Dando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém. Você vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo. No tempo espaço, pousado em cores, lembrando, corpo celeste, meta, metade. Meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho e fim. Dando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém.